maresia. Tu conhece o DJ? Que te pega de jeito? Que fura teu bloqueio? Que não tem preconceito? E te rasga no meio? Vai! O papai chegou! O papai chegou! Ele mesmo. Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. DJ Ronaldo Maresia. Tu conhece o DJ? Que te pega de jeito? Que fura teu bloqueio? Que não tem preconceito? E te rasga no meio? Vai! O papai chegou! O papai chegou! Ele mesmo. Sou eu. Ele mesmo. É ele mesmo.